andrecidismoral.com.br. E vem com o broncador da bregadeira pra tocar no paredão. Alô, meu parceiro Bush do Cavaco, o alagoano estourado. E ex-mulher é o escambau, eu quero é putaria. Beber a noite inteira com meus parceiros na orgia. Um baile que é lá da tropa, tava lotado e chapadão. Minha ex trombou comigo e falou comigo daquele jeitão. Cedez, avisa que estourou, foi tudo, viu? Que é pra tocar no paredão. Alô, Bruno Pancada, Jordão Guimarães, tamo junto, hein? E ex-mulher é o escambau, eu quero é putaria. Beber a noite inteira com meus parceiros na orgia. Um baile que é lá da tropa, tava lotado e chapadão. Minha ex trombou comigo e falou comigo daquele jeitão. André Civil, o tal de Ibi Coara. Meu parceiro Delmarco Divulgações, Alisson Cedez, Henrique Divulgações. Tamo junto, hein? Que vai tocar.